Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Vamos continuar uma conversa que iniciámos há uma semana sobre o próximo Sínodo Extraordinário dos Bispos em Roma. Vai ocorrer numa primeira fase, como dissemos, há uma semana, de 5 a 19 de outubro, e depois numa segunda fase em 2015. O Sínodo tem como tema os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização. Vamos, portanto, falar deste assunto. Vamos abordar também a situação dos divorciados recasados e a proibição de comungar. Analisaremos a obrigatoriedade dos funcionários do Vaticano passarem a marcar o ponto e a frase do Papa em que afirma que as mulheres têm que ser valorizadas, mas não clericalizadas. Para esta conversa temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, a Sra. Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. A primeira questão, vou colocá-la à Sra. Teresa Mendes Costa, e tem a ver com os divorciados recasados. Trata-se de um assunto muito em voga. Portanto, se fala muito da pretensão e do acesso aos sacramentos por parte dos fiéis divorciados recasados. O que é que pensa, neste caso, deste assunto, doutora? O que é que eu penso? Eu penso que no meio disso tudo há uma grande ignorância do que é o sacramento de matrimónio. Segundo, acham que entre o sacramento de matrimónio e união natural, segundo a lei natural, é tudo a mesma coisa, porque desconhecem completamente o que é um sacramento, e aqueles que já ouviram falar que existem sacramentos não sabem o que é um sacramento, não ligam ao sacramento. Portanto, desde o momento que haja, segundo eles acham, haja amor e o instinto esteja em comunhão, que isso é o suficiente. Portanto, desconhecem completamente o valor do testemunho que um casal, quando se casa, faz da união da Igreja com Cristo. Para eles isso é uma coisa que não, nem se põe. E se ouvirem falar assim, com esta linguagem, pensam que a pessoa está um bocadinho já gaga, e por isso é que está a dizer estas coisas. Professor Amadeu, a mesma questão para si, portanto, o que é que pensa deste assunto, que tanto que se fala, portanto, dos divorciados recasados, e que a própria comunicação social constantemente traz também nos jornais, e as perguntas para onde o Papa passa, pronto, no fundo são sempre as mesmas perguntas. O que é que lhe parece? Será que este Papa vai alterar este assunto, ou será que tudo se mantém? Do que estava a dizer. Sabe, eu acho que há uma coisa também que eu acho que é muito importante, e que uma vez eu, já depois de eu pensar, eu ouvi o Dom José publicar, por onde me senti, portanto, com mais autoridade para continuar a pensar assim. Muitos dos casamentos, dessa gente que está casada e recasada, eles nunca puseram sequer a hipótese, estou convencida, pelo menos daqueles que eu conheço, de que o primeiro casamento tenha sido nulo. Porque a maior parte dos casamentos, eu ponho em dúvida, eu não sei se estou a ser pessimista, eu estou a dizer a maior parte dos casamentos que se fazem são nulos, porque as razões que os levam não são válidas. Portanto, esses recasados, se tivessem um bocadinho mais de conhecimento de fé e de doutrina, talvez eles próprios pensassem em pedir a anulação do casamento e já podiam casar e não recasar, como eles diziam. Quando a gente emprega esta palavra recasar, é porque supõe que o primeiro casamento foi válido, e nessa altura recasam, quando no fundo eles juntaram-se com a festa toda do casamento, mas as verdadeiras razões por que casaram anulam o casamento. Eu não sei, não sou tão otimista, doutora. Portanto, eu sinto que estas coisas também de Tornar nulo o casamento não me parece que seja assim uma coisa tão fácil, mas... Pode ser fácil, mas o que eu digo pode ser difícil. Agora, o que eu acho é que a maior parte, no meu entender, e tanto quanto eu, com a idade que tenho, dos casamentos que tenho assistido, a maior parte dos casamentos não estão de acordo e não são válidos porque não são feitos com a legitimidade que deviam... ser feitos. Eu ainda volto ao mesmo assunto. Fala-se muito, ó professor, daqui a pouco já voltamos aqui à mesma questão. Mas pronto. Mas já voltamos a essa questão. E podemos também dar aqui uma volta também neste assunto, depois voltamos ao outro. Não, não. Uma coisa que poderíamos corrigir aqui a partir da expressão anular o matrimónio. O senhor disse que não é fácil, eu digo que não é possível. Se fosse possível anular o matrimónio, hoje a Inglaterra não seria anglicana, seria católica, se não tivesse havido outro percalço grande pelo caminho. Porque não é possível anular, é possível declarar nulo, mas depois poderemos conversar sobre isso. Não, isso é importante. Pronto, mas... Mas é muito importante isto agora que eu vou dizer. Porque anular é uma coisa, declarar nulo é outra. Sim, o problema é este, é que quando se fala de anular, que é uma expressão... aplicado ao matrimónio é sempre impróprio, que não há anulação para o matrimónio. Queremos dizer o seguinte, houve ou não houve sacramento naquele Exato. Casamento? Houve ou não houve sacramento? Se houve, o casamento é válido. Se não houve, não é válido, porque não existiu aquilo que o torna válido, que é o sacramento. A língua portuguesa é muito rica Quando se diz anular, implica desfazer uma coisa que estava feita e que era real. Mas a Igreja o que é que faz? É depois de ter, e eu naturalmente que não estou a pessoa mais indicada aqui para falar disso, mas depois de ter feito uma investigação à forma como tudo aconteceu, se a Igreja concluiu que houve sacramento, então há casamento, e esse casamento é válido e ninguém o desfaz. Agora, se não houve, e há muitas circunstâncias que ferem o casamento de nulidade, portanto, o não haver sacramento. Se chegar à conclusão que circunstâncias ou do caráter, sei lá, biológico, psicológico, moral, doutrinal mesmo, se a pessoa não tem, demonstrou publicamente, repetidamente, que não tem fé e tudo isso, se houve condições de alguma destas naturezas que implicou a não existência de sacramento, então não houve sacramento, não houve casamento e a Igreja declara simplesmente isso, não houve, mas não desfaz, não destrói. Pronto, eu continuo a dizer mesmo, a língua portuguesa é de facto muito rica e se fosse de facto a língua de Jesus Cristo, se calhar a gente falava melhor, utilizando menos termos e significavam o mesmo. Portanto, quando eu quis dizer, portanto, que anulava, não significava, portanto, que se anulasse, mas significa nulo. Mas um casamento não será, em meu entender, tão nulo quanto às vezes se quer fazer ver. Porque hoje toda a gente é imatura e parece-me que todos os casamentos podem ficar nulos porque as pessoas eram imaturas. E eu confesso que eu tenho muita dúvida em me movimentar neste meio, porque vejo hoje as pessoas casam-se 8 anos, 10, mais tarde do que se casavam há 30 e há 40 anos. Porque é que são imaturos? Oh, meu Deus, eu fui professora há 32 anos, logo então, e posso dizer que a escalada de imaturidade foi crescendo à medida que os anos foram passando. Os meus alunos dos meus primeiros anos eram muito mais prematuros do que os últimos. Muito mais. E digo-lhe mais, uma das pessoas que eu segui bastante durante tempo e que se casou com 29 anos, eu considero das pessoas mais imaturas que tenho conhecido. Pois, mas isso são exceções, não é, Sutter? Eu continuo a pensar que são exceções. Jovens... da juventude e da juventude adulta, e depois venha-me dizer isso. Há poucos dias aconteceu o seguinte em Inglaterra. A comunicação social disse qualquer coisa que o ex-treinador Villas-Boas não gostou. E então respondeu. Ah, e pronto, e depois logo disseram, o Vilas Boas, portanto, este treinador é imaturo. Pronto, eu penso que esta imaturidade de que tanto se fala, penso que é um termo em voga, porque eu continuo a dizer o mesmo. Pessoas que se casam bastante mais tarde. Porque é que são assim tão imaturas e são em tanta quantidade? Sim, podia ser um caso ou outro, mas não, quer dizer, isto são avalanches de imaturos. Agora, se imaturo é inconsciente, eles hoje não namoram, pronto, hoje têm facilidades, hoje saltam de um lado para o outro, e se calhar tudo tem a ver com os valores, com a educação que eles levam. Mas, quer dizer, se calhar não haverá assim tanta razão para a imaturidade. E põe-lhe a palavra inconsciente, põe-lhe mentiroso, porque respondem às perguntas que o sacerdote lhes faz durante a cerimónia a mentir. Eles respondem porque aquilo está lá no papel que é a resposta que devem dar. Mas no interior não é aquela resposta que eles querem dar. Mas as condições... Querem educar os filhos? Sim. Estão-se marimbando para isso. Prometem a fidelidade um ao outro na saúde e na doença? Sim. Era o que faltava se ele ficasse agora que eu estivesse a aturar o velho gaga. É sim, eles não mentem. E há outros que vão produzir por interesses, inclusive, já não é como antigamente com os dotes, mas vão por interesses monetários. Há muitos interesses misturados aí. Filhos, inclusive, eles, um ao outro, um não quer filhos, mas não diz ao outro que não quer filhos. Só depois de casado é que diz que não quer filhos. Tudo isto é uma mentira, não é? Não, a questão é esta mesma, é que temos estado a conversar, só que esta questão, há duas semanas, ou melhor, estes dois últimos fins de semana, tivemos lá em Tourais um grupo de noivos a prepararem-se para o matrimónio, que se chamam CPE, dois últimos fins de semana. E esta questão foi tratada a partir daquela expressão que é o fecho, a fórmula do matrimónio. Recebo-te, etc, etc, e prometo isto e aquilo. Ora, ali fica tudo dito. Se as pessoas disseram aquilo no ar, sem pensar, e pior ainda, sem com a intenção de não cumprir, já ficou a nulidade feita, porque não houve matrimónio. Não houve matrimónio. De maneira que, a partir daí, as pessoas, pronto, fazem a vida que entendem. Mas se eu também concordo que haja, não vou julgar ninguém, mas pelos sinais, concordo que uma grande percentagem das pessoas que vão à igreja pedir o sacramento do matrimónio, o façam ou não o façam, portanto, que é o mesmo que fazer invalidamente. Não o façam. Mas isto tudo radica na falta de... Da consciência que as pessoas têm, dos compromissos que assumem, da radicalidade de certas palavras que se dizem e que contêm, são palavras do direito, são palavras do direito canónico, claro, e palavras da doutrina e da fé e de tudo isso que definem uma posição que, se não vai para a frente, fica para trás. Pronto. Eu soube que há uns tempos isto atrás... Tudo o que se passa na altura do matrimónio. Claro. O que aconteceu para depois, ou assim, já não invalida, nem valida, não faz nenhuma das coisas. Aqui há uns tempos atrás eu soube de um caso em que estava tudo cedido, inclusive já havia convites, convites para o casamento, a festa de cidadão. Depois, lá por causa de vários problemas que houve, acharam que não havia meios financeiros para fazer... Então, pronto, se não há meios financeiros, a gente junta-se. Diga-me, se este casal, se tivesse feito o tal casamento de cidadão, este casamento era honesto, era real, era consciente, não era. Há este caminho em flor, cheio de sol, tua mão e a minha. Francisco, olhe, dou-lhe a palavra acerca deste assunto que estamos a tratar. Bem, eu começo por saudar a mesa, que eu ainda não falei neste programa, e os nossos espectadores e o Armando, desejar a todos um ano 2014 cheio das bênçãos de Deus e das graças do Senhor. E agora, enquanto estava a ouvir, a deliciar-me a ouvir aqui os comentários de nossa mesa, com os quais concordo com todos, a 100%, estava a socorrer-me do nosso amado Papa Francisco e precisamente a ver ecos da exortação apostólica Evangelii Gaudium nestas discussões. E o meu contributo poderia ser isto mesmo, não é? O Papa fala da família no capítulo 2, que tem este título: Na crise do compromisso comunitário. Na crise do compromisso comunitário. Eu penso que estas pequenas frases que eu vou ler vão dar uma luz a tudo isto que estivemos a discutir. Na crise do compromisso comunitário. Número 53. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois deitar fora. Assim, teve início a cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida. E depois podemos saltar para o número 62, quando fala dos desafios da cultura de hoje. Na cultura dominante, ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido, superficial, provisório. O real cede o lugar à aparência. Vejam como isto está a dar luz nova àquilo que estivemos a falar. 64. Outra frase. O processo de secularização tende a reduzir a fé e a Igreja ao âmbito privado e íntimo. Além disso, com a negação de toda a transcendência, produziu-se uma crescente deformação ética. Produziu-se uma crescente deformação. Este fenómeno da privatização da fé. Um enfraquecimento do sentido pecado pessoal e um aumento progressivo do relativismo. E tudo isso provoca uma desorientação generalizada, é o que estamos a falar, especialmente na fase tão vulnerável às mudanças da adolescência e da juventude, a tal questão da imaturidade. Por isso o Papa, no número 64 ao fim, diz: por conseguinte, torna-se necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um caminho de amadurecimento dos valores. E depois vamos para o número da família mesmo, o 66. A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. Não é? O Papa, depois de ter feito esta crise do compromisso, desemboca na família. A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos, não é? Vemos a tal cultura do provisório, do descartável, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. O matrimónio, vejam só que se isto não é o diagnóstico chapado que temos hoje, é uma fotocópia. O matrimónio tende a ser visto como mera forma de gratificação afetiva, o eu, que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. É isto. É isto que nós temos hoje, não vou continuar a ler, o que nós temos hoje, não é? É isto. Esta crise, este desafio cultural e este sínodo que em outubro irá ser feito é precisamente a partir daqui. O matrimónio à la carte, não é? No meio de uma crise de valores, de fé, de compromisso comunitário, de sentido de pecado, de compromisso com o outro, de colocar o outro acima. Não, o matrimónio tende a ser visto uma espécie de gratificação pessoal que pode ser mudado ao sabor dos tempos, das correntes. Não sei. Por isso, eu acho, quando a pergunta do sínodo, que já aqui foi falada, se não neste programa, no programa de há 8 dias atrás, qual o sentido da lei natural na mentalidade do povo, quando olha, está completamente alto toda esta reflexão. Porquê? Porque o que se pretende é o que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto. Não é? Como diz o poeta, o amor é eterno enquanto durar. Eu acho que este é o grande princípio da maior parte dos casais que hoje se veem. Para toda a vida, sim, o amor é eterno enquanto durar, vai ser eterno. Ou seja, nós temos aqui esta crise de compromisso, crise de fé, de caridade, de sentidos de profundo das coisas. E eu penso que então aqui as respostas pastorais terão que ser amplas e diversificadas, não é? Porque isto começa desde o berço, na educação, no sistema educativo. Já aqui temos dedicado nos nossos programas, por exemplo, a falar sobre a teoria do género, sobre a revolução educativa que se opera hoje em dia nas nossas universidades e escolas portuguesas. Quer dizer, isto seria néscio pensar que isto não traz as suas consequências, não é? E vemos cada vez mais como a crise do sacramento do matrimónio, não é, se deve a tudo isto. Esta sociedade do descartável, do provisório, do que me importa é o que eu sinto, o que eu quero no momento, o individualismo total e a perda de fé no sacramento, na realidade sacramento, na dimensão sacramental do matrimónio. Mas, Francisco, essa situação, no fundo, não é em relação ao sacramento do matrimónio. Quase poderíamos dizer que é em relação a quase todos os outros sacramentos. As pessoas vão comungar, mas... As pessoas vão desconfessar, mas... As pessoas ordenam-se para padres, mas... Quer dizer, eu acho que este problema... Eu acho que este problema... Pronto, sim. Segundo esta perspectiva, de facto, quase tudo será nulo. Mas então não será nulo só... A questão da nulidade do matrimónio, não é? Da declaração de nulidade do matrimónio, aqui a precisão do Sr. Professor Amadeu há pouco foi preciosa. Porque, de facto, isto é uma grande confusão, não é? Dizer que anular significa dizer que existiu e depois deixou de existir. Declarar nulo significa dizer que nunca existiu. E esta precisão, não é, é fundamental, porque salva a validade e a natureza do sacramento do matrimónio. Portanto, aqui é um ponto em que nós não devemos ceder e devemos ser muito precisos, sobretudo porque vê-se muitos católicos a dizer isto. Não é? Há aqui questões que eu compreendo. Estou-me a recordar o Armando há pouco, na discussão que teve com a doutora Teresa a esse respeito, sim, a maturidade ou a imaturidade era um critério assim tão amplo. Eu concordo com o Armando em certa parte e concordo com a doutora Teresa em certa parte. De facto, o Armando dizia, se bem estive com atenção, de que, bem, hoje parece que, quer dizer, vamos ser claros, antigamente as pessoas casavam-se e ela podia vestir de branco porque isso era consentâneo com o seu estado biológico, fisiológico. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia vivem 8, 9, 10 anos e depois é que se casam, onde é que está a imaturidade? Eu compreendo a sua indignação, Armando. E vamos exatamente. Portanto, eu compreendo a sua indignação, até porque vivemos hoje em dia numa sociedade inimputáveis, não é? Fulano comete um crime hediondo, não é um criminoso assassino bárbaro, é uma pessoa com de graves perturbações psiquiátricas. Portanto, hoje em dia é uma sociedade inimputáveis e também é uma sociedade de gente imatura. Eu concordo consigo. Aliás, o Papa Bento XVI, estou recordado, que há 2 anos atrás, num discurso à Rota Romana, ao Tribunal do Vaticano, que trata destas questões da declaração de nulidade matrimonial, dizia claramente, atenção, vejam lá com calma, porque vocês estão a evocar muito o código da imaturidade, o cânon, o direito canónico sobre imaturidade, calma, calma, calma, é preciso a gente ter aqui... classes concretos, dimensões concretas para perceber o que é isto da imaturidade para o sacramento. Porque, quer dizer, uma maturidade plena não sei quem tem. Quem é que sabe completamente o que é a grandeza e sublimidade do sacramento? Se calhar também ninguém tem, não é? Portanto, vamos ter muita calma, porque é uma via fácil. Por outro lado, nesse mesmo discurso, e aqui está o aspecto inovador até de Bento XVI, que o Papa Francisco já citou esse artigo, tanto aqui no Evangelii Gaudium como nestas entrevistas que tem dado, diz-nos uma outra coisa, que é, mais do que a maturidade e a imaturidade, até porque hoje em dia esse jovem até aos 45, há uma questão que é mais complexa, que tem a ver com a fé do matrimónio. E aqui então é que poderá, a meu ver, ser colocadas antes. Eu já tenho dito, eu tenho apresentado este documento a várias pessoas. E eu acho que a pergunta que vai mudar, diríamos assim, como é que eu vou explicar? A pergunta que vai mudar a grande questão do sínodo é esta. Vamos lá ver se eu a descubro rapidamente. Bem, estamos em rádio e não posso estar aqui toda a vida à procura. Mas é esta questão da fé. A questão da fé no matrimónio. Não é? Hoje em dia, sim, aproximam-se do altar para o sacramento do matrimónio muita gente que não crê naquilo que é o sacramento. E a verdade é que a Igreja sempre disse que é necessária uma fé mínima para a natureza válida do sacramento. Vamos imaginar. O problema que colocamos aqui, colocamos os nossos adolescentes todos os anos se crismam. Eles têm noção que vão receber o Espírito Santo de Deus. Então será que se crismaram mesmo? Damos este exemplo. Um sujeito hindu, vindo de uma religião qualquer, não importa, de um sítio qualquer, ou animista, ou o que for, vem à Europa, entra dentro de uma igreja, nunca ouviu falar do cristianismo nem nada. Entra dentro de uma igreja, está na hora da comunhão, mete-se na fila, recebe a hóstia, comungou ou não comungou? A gente sabe que recebeu Jesus, mas comungou, não. Não comungou. Simulou um gesto de comunhão, mas não comungou, porque não tinha disposição, não tinha fé para aquilo. Quer dizer, a natureza do sacramento não depende da fé do sujeito que a recebe. Porque ele é válido, a validade, a credibilidade do sacramento é válida por si. Contudo, o efeito do sacramento pode não ser recebido se o próprio não tem fé para ele. Então temos aqui uma questão que pode ser muito ampla e lá está, e levantar uma nova questão doutrinária. Será que esta gente recebeu mesmo o sacramento do matrimónio? Será que os nossos adolescentes receberam mesmo o sacramento do crisma? Será que tanta gente comungou, comungou mesmo? E então aqui, agora a teologia e o magistério têm aqui um campo amplo para, sem contudo, beliscar, preciso dizer-se, a validade do sacramento, que tem a sua validade e credibilidade por si mesmo. Mas a recepção do sacramento é outra coisa, são outros 500. E aqui vemos que, precisamente, há muitas dificuldades que devem ser ajustadas e muita reflexão que tem que ser feita. Há 50 anos, há 100 anos, quem se casava, será que tinha consciência do sacramento? Pois o problema põe-se, pronto, hoje, pronto, estas situações acontecem com muita frequência, mas a verdade é que consciência, quem se casou há 50 anos, quem é que teria consciência, ou vendo isto por este prisma? Dizer essa vantagem de aclarar muitas coisas que andam assim, de qualquer maneira. O questionário, pois, pode trazer, desde que as pessoas aprofundem, porque se não aprofundarem, continuamos na mesma. The Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da radioboanova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira, às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar do próximo Sínodo dos Bispos, o Sínodo Extraordinário, que vai ocorrer em Roma, de 5 a 19 de outubro, numa primeira fase, e depois uma segunda fase em 2015. Professor Amadeu, há bocadinho eu retirei-lhe a palavra e vou-lhe dar, quando coloquei aquela questão à sua doutora Teresa e depois passei para cima, mas começámos com a imaturidade e deixámos esta questão para trás. E que eu vou repetir, portanto, um assunto em voga hoje é a pretensão, portanto, dos divorciados, recasados, receberem os sacramentos. Parece-lhe que o Papa vai alterar esta situação? O que é que lhe parece? Está claro, mais ou menos, daquilo que foi dito aqui, que depois postas as coisas a nu, digamos assim, a verdade nua e crua vinda para cima da mesa, esclarecendo que o matrimónio, tendo sido válido com a pessoa que ficou para trás, portanto, a pessoa com quem tinham sido casados, permanecem, o vínculo permanece com a pessoa anterior e não com aquela a quem se juntou a seguir. Nesse sentido, está numa posição irregular perante a Igreja, é claro. E estando numa posição irregular, está inibido de receber os sacramentos e de assumir certas responsabilidades de padrinho, de crisma, de batismo, assim. Mas isso já está no catecismo da Igreja Católica e está nos catecismos todos por aí atrás que nós conhecemos. Portanto, eu não acredito que isso vá ser mudado. Que haja um certo esclarecimento, que haja tudo bem, que haja a compreensão para com as pessoas que não têm a formação que deveriam ter, e esses não terão também o grau de criminalidade, entre aspas, como aqueles que têm a formação necessária, mas que se abdique deste princípio, eu não acredito que o Papa o vá fazer. Antes de passar ao Francisco, eu aproveito para falar do Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que há poucos dias veio com um documento em que ele dizia, portanto, que aclarava bem este assunto, não é? Questões como estas devem ser tratadas em conformidade com a doutrina católica sobre o matrimónio, de acordo com a revelação de Jesus, portanto, ao instituir os sacramentos do matrimónio e também no que diz a Constituição Dogmática Dei Verbum. Portanto, tudo leva a crer que aqui não haja alterações, mas vamos passar aqui ao nosso especialista, ao Francisco, o que é que ele diz acerca disto? Não sou... A pergunta há pouco, agora encontrei-a, não é? E esta pergunta é esta. Quando a celebração do matrimónio é pedida por batizados não praticantes ou que se declaram não crentes, como enfrentar os desafios pastorais que disto derivam? A verdade é esta. Nós hoje, nas nossas paróquias, nos aparece um casal de pessoas que nós não conhecemos de parte nenhuma, que nunca puseram os seus pezinhos na igreja e pedem o sacramento do matrimónio, preenchem a formalidade daquele inquérito, né? Cria-se um processo e acabou. E está feito. E nós não podemos ter qualquer outra iniciativa. No máximo, mandamos-los para o CPM, eles apanham lá um fim de semana de formação, em alguns lados de formação, se calhar, e está o caso resolvido. Mas quer dizer, são batizados, a pergunta é muito interessante, não é? Como enfrentar os desafios pastorais? Este sínodo vai lançar isto, quer dizer, eu penso, não é? Eu penso que havia de haver aqui critérios, não é? Da mesma forma que nós não admitimos à comunhão ninguém sem antes ter, ou pelo menos 3 anos de catequese de infância, no caso das crianças, ou então ser iniciada na iniciação cristã. E da mesma forma que nós, em todos os sacramentos, temos, não é, uma formação, um tempo de formação prévio, temos uma instrução doutrinal e espiritual, parece que para o sacramento do matrimónio é tudo via verde. tudo é só facilidades, não é? Quer dizer, não há aqui, eu penso, que se deveria evoluir muito a esse nível, não é? A questão da comunhão dos recasados e assim, eu confesso-vos, estou a trabalhar com o colega, o Padre António Loureiro, que está a fazer estudos superiores a esse nível, e ele, temos falado alguma coisa sobre este assunto, não é? Está a estudar a ética canónica, e precisamente a área é esta. A área que ele está a estudar é mesmo esta questão. Ele tem estudado, por exemplo, a questão do método ortodoxo, que sabemos que nas igrejas ortodoxas dá-se a chamado casamento de ai, agora quero falhar no termo, mas salvo erro, de remissão, de misericórdia. Misericórdia. Que é, sim, considera-se que aquele vínculo do primeiro matrimónio não ficou, não se dilui, mas dá-se uma, diríamos assim, uma segunda oportunidade. E alguns patriarcados ortodoxos já estenderam, porque para mim eu acho que isto é assim, quebra-se uma vez, depois pode-se quebrar quantas se queiram, já estenderam isso por várias possibilidades de casamento de misericórdia. Eu digo-vos uma coisa, eu não consigo entender, porque esta é uma realidade que biblicamente é clara. É que, nem por cima, se nós não tivéssemos o azar, tivemos o azar de alguém, entre aspas, ter perguntado a Jesus, não é? Como é que acontece? Aqueles saduceus perguntaram como é que acontecerá na vida eterna aquela mulher que se casou com... É. Como é que é possível? E Nosso Senhor disse, não, com palavras claras, inequívocas. Não é? Isso aconteceu pela dureza do vosso coração, Moisés permitiu isso, mas não será assim. No princípio não era assim. No princípio não era assim. Não é? Não separa o homem o que Deus uniu. Quer dizer, há aqui uma clara... há uma revelação bíblica. Estamos a tocar a franja, não é? Aliás, nós não nos podemos esquecer que a própria tradição bíblica, toda ela... tem este condão da esponsalidade. Nosso Senhor, para falar da relação com a alma, com o povo, com o mundo, fala de aliança, esponsale. Não é? Diversíssimos autores têm reparado, precisamente, que a própria estrutura da Sagrada Escritura é esta. Não é? Qual é, diríamos assim, desde o princípio ao fim da Sagrada Escritura? A Bíblia começa com um casal, terreno, que representa, de alguma forma, essa esponsalidade de Deus com o seu povo. E como é que termina no Apocalipse? A igreja, a esposa, a clamar pelo esposo, vem Senhor Jesus. Quer dizer, todo o arco bíblico é um arco de esponsalidade. Portanto, nós estamos aqui na fibra, não é? De tal forma que os judeus, há um texto massorético, que diz que a coisa mais importante, diríamos assim, a realidade mais excelente que Deus instituiu no mundo... foi a aliança matrimonial. É, para os judeus têm esta noção claríssima, não é? A antiga aliança tem esta noção claríssima da centralidade da aliança matrimonial. Ou seja, este é... toca-se aqui a fibra da fé. E é? Eu penso que, sim, devemos, não é? Isto vai aqui fazendo perguntas. Será que, por exemplo, uma forma mais fácil, um processo mais ágil para precisamente tratar destes casos de declaração de nulidade e assim? Portanto, eu penso que vai ser muito nesta dimensão. Eu penso que tem que se avançar muito aqui, né? Às vezes estes processos são caros, lentos, pouco divulgados, né? E isto deve ser tornado tudo muito mais ágil. Não é? Porque é que as coisas depois têm que ir para Roma? Porque é que as nossas radiocéses não resolvem isto tudo? Chama lá as testemunhas, é claro, não sei o quê. Isto é evidente. Há motivos, né? Isto pode haver aqui muito mais facilidade a este nível, né? Da declaração da nulidade, porque muita gente, vamos ser claros, muita gente sofre com isto. Se há pessoas, aqui o sínodo faz esta pergunta, qual é a percentagem dessas pessoas que sofrem? Porque sabemos que muita gente casa-se e descasa-se e da igreja não quer saber nada. É uma minoria. Aqueles que sofrem com a sua situação. Mas, se houver só um, já era importante. Não é? O sofrimento dessas pessoas é gritante. E eu também já conheço casais, nos nossos contextos, que vivem em situações irregulares e que sofrem por não poder abeirar-se da comunhão e da confissão. Não é? E vamos ser claros, a pessoa viveu, precisamente, na pior fase. Vejam como isto é gritante. A pessoa nunca quis saber da igreja. Enquanto foi casada pela igreja, nunca quis saber da igreja para coisa nenhuma. Enquanto pôde comungar, nunca lá pôs os pés. Entretanto, aquele casamento transformou-se no inferno. Houve necessidade de separação, divórcio, reencontrou uma pessoa que até a compreende, a aceita, e começam a fazer um caminho bonito de conversão. E agora que se converteram, não podem comungar. Anos e anos a fio podia e não quis. Quando quis, não pôde. Qual é a resposta que se dá? É uma cara sisuda a dizer não? Que caminho? Que alternativa? Não é? Isto é um problema constrangedor. Não é? Os filhos de criança, os filhos de gente, de casais, precisamente casados de forma irregular, que nunca poderão ver os seus pais comungar. Se calhar há no meio disto há famílias cristãs. Porque nesta conversão que se operou no entretanto, há gente que reza em família, que até quer o bem da geração dos novos, dos filhos. Qual é a resposta que se dá? Quer dizer, são questões, desafios pastorais que eu não tenho resposta e espero ansiosamente que o Santo Padre e os bispos criem respostas pastorais para estes casos que são graves. Não é? A gente na igreja não se pode armar num fariseísmo puritano. Simplesmente está condenado, passa-se a certidão de estupidez e de ignomínia e agora põe-se à parte. Não. Isto é difícil. Eu vou citar aqui, pronto, eu não vou fazer comentários, mas vou citar aqui vários documentos papais. A Familiar Consórcio de João Paulo II diz o seguinte, no ponto 84, número 3A, em relação a divorciados recasados, diz não ser possível receber o sacramento eucarístico. Depois, isto continua mais um pouco, e no ponto B diz, se se admitissem essas pessoas, os fiéis seriam induzidos em erro e confusão acerca da doutrina da Igreja sobre a indissolubilidade do matrimónio. É claro que eu podia, e tenho aqui, trazer outros documentos, o Concílio Vaticano II, o Gaudium et Spes. É bastante claro em relação à indissolubilidade, no ponto 48. Esta união íntima, enquanto mútua, doação de duas pessoas, assim como o bem dos filhos, exigem fidelidade dos cônjuges e reclamam a sua unidade indissolúvel. E, finalmente, a Congregação para a Doutrina da Fé, em relação a divorciados recasados, veio dizer que a Igreja não pode modificar estes ensinamentos e que se alguém tiver a tentação de comungar nestas condições, alegando que é um problema da sua consciência, não o deve fazer, por estar em contradição com a doutrina da Igreja. Pronto, e é baseado nisto que eu digo que, portanto, nem o Papa pode alterar este ponto da indissolubilidade da doutrina de Cristo. Agora, claro, pronto, eu não sou especialista, nem tenho pretensões a sê-lo, vamos aguardar para ver o que é que o futuro nos vai dar. Para o monte, quando o futuro aqui chegar, beberemos água da fonte, viveremos como índios, comeremos passarinhos e usaremos suas penas para nos aquecer. Chegar, as tascas vão acabar. Quando o futuro aqui chegar, só shots se vão beber. Lavraremos nossas vinhas, pisaremos nossas uvas. estarão máquinas. Quando o futuro aqui chegar, nos campos crescerão fábricas. Faremos sexo das nossas mulheres, da procriação. E seremos todos juntos, anti-evolução. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar do próximo Sínodo Extraordinário dos Bispos em Roma, que vai decorrer numa primeira fase 5 a 19 de outubro e numa segunda fase em 2015. Tem como tema os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização. Vou fugir um bocadinho deste assunto e vou-me dirigir aqui à Sra. Teresa Mendes Costa para lhe dizer o seguinte. O governo russo proibiu as campanhas publicitárias a favor do aborto. Tem feito campanhas publicitárias para incentivar as famílias a ter mais filhos. Está a conceder subsídios para encorajar os casais a aumentar a taxa de natalidade. Introduziu o intervalo de uma semana entre o pedido do aborto e a realização para que a mulher tenha tempo de refletir melhor sobre esta decisão. A mulher poderá recorrer a uma série de consultas psicanalíticas para entender que está privando a criança da oportunidade de viver. Apresentou uma proposta de lei para excluir o aborto da cobertura pública de saúde. Soutora, um país ateu, não é? Como é que dá uma volta destas? Não é impunemente que a Rússia foi consagrada a Nossa Senhora, a pedido de Nossa Senhora em Fátima, e eu, para mim, acho que é uma lição para todos nós, e diz-me quais são as tuas obras, eu direi a tua fé. Portanto, a Rússia foi até, hoje em dia, eu acho que já não é. E acho que realmente é uma graça a gente ver que a célebre Rússia, símbolo do ateísmo, está a dar cartas, inclusive, como já acho que numa destas sessões nossas, aqui há tempos eu disse, o Putin, numa conferência de Estado, portanto não foi numa conversa privada, disse que era preciso que não se deixassem morrer os valores cristãos da Europa. Portanto, eu acho que a Rússia, neste momento, é uma aliada do Vaticano. Sim, pois, aliás, eu tenho aqui pronto, no seguimento disso, também algo que tem a ver com os ortodoxos, em que eles dizem, portanto, o futuro do cristianismo na Europa, a necessidade de proteger os valores da família e a defesa dos cristãos perseguidos no mundo, Portanto, tem sido o motivo destes encontros, inclusive até com a própria Conferência Episcopal da Polónia e o Patriarcado Ortodoxo de Moscovo. Portanto, é surpreendente e são boas notícias, portanto, verificar que países, portanto, que eram ateus, que hoje reconhecem nesta Europa que, de facto, tem que ser a família a defender estes valores. Olha, é assim. Professor Amadeu, se entender... Eu acho que o aborto, antes de ser um problema religioso, é um problema humano. Portanto, e os ateus não estão impedidos de ser pessoas humanamente bem formadas. Um aborto é sempre eliminar uma vida humana, é matar. Não podemos fugir a isso. E não é preciso ser religioso para perceber isso. E eu tenho, a propósito de pessoas que se dizem ateias, ou que o são até, talvez, um exemplo muito, muito que me marcou quanto aos meus preconceitos também quanto a respeito dos não cristãos. Em Moçambique eu frequentei um curso de reeducação das crianças com dificuldades de ensino, reeducação pela psicomotricidade. Esse curso tinha técnicos de psicomotricidade, um que foi daqui de propósito para lá, e depois outros que por lá havia, mas com menos nomeada, e estava a orientar, do ponto de vista também da saúde mental das crianças, um psiquiatra, pedopsiquiatra, portanto, um psiquiatra de crianças, que por si estava ferido de morte. Tinha um cancro no cérebro e ele tinha mais ou menos a certeza clínica de ir morrer dentro de pouco tempo. Esse homem dizia-se ateu. E um dia, os que colaborávamos com ele, achámos que ele estava a desenvolver um esforço demasiado duro para a saúde que tinha, e chamámos-lhe a atenção para isso. Eu estou, talvez fosse melhor trabalhar menos horas em cada dia. Ele disse isto: eu faço este horário todo e talvez vou aumentar ainda, porque aquilo que há para fazer nestas crianças é muito. E o tempo que eu tenho para o fazer é pouco. E essa frase de um homem que se diz ateu, para mim, fez-me interrogar. Mas este homem não tem o Evangelho no coração e na cabeça também, além do tumor que lá tenha, coitado. É um bom testemunho, professor, mas eu tenho pouco mais de um minuto, tenho que dar a palavra aqui ao Diácono Francisco, peço imensa desculpa. Francisco, vamos terminar o nosso programa. Se entender, não comentar isto num minuto, só aquele caso do Vaticano em que os trabalhadores passaram a marcar ponto por decisão do Papa, e também aquela frase em que o Papa diz que a mulher tem que ser valorizada, mas não clericalizada. Pois é, uma notícia, não é? Do picar o ponto, pronto, acho muito bem que se profissionalize e que se ponha a responsabilidade ali na cúria e que dê um exemplo. Aliás, muita coisa tem conseguido o Papa na reforma da cúria, não é? Lembremos-nos da questão da económica. O Vaticano já teve aval da Moneyval, que é a Associação Internacional de Controlo de Transparência Financeira, e o Vaticano tem tido grandes esforços a esse nível. Quanto a essa frase que fala da entrevista ao Andrea Tornielli, vinha a propósito da questão de considerar uma pseudo-abertura das mulheres ao cardinalato, mulheres serem nomeadas cardeais. O Papa diz que isso é uma piada e diz que o papel da mulher na Igreja deve ser valorizado, sim. Aliás, ele fala precisamente isso na exortação Evangelii Gaudium, mas não deve ser clericalizada. Seria o problema oposto a esse. Não clericalizar, antes procurar fazer. Os números 103 e 104 da exortação apostólica fala disto. A Igreja reconhece a indispensável contribuição da mulher na sociedade e na Igreja. O nosso tempo chegou ao fim.